Confirme de emoção? Círculo 4, Procópio. Uno 30, Aracaju, 130, Golf 677, decola da 10, curva à esquerda, saída Conde, controle em 119.8 e aciona 5101. Pronto, puxa o Solo 14, libera direita, solo 219, TAM 3153. Direita, solo 219, TAM 3153. Bom dia, 3153, prossiga na Alfa. Não, pô, mas eu... Reporte antes da Juliette. Corrige, está autorizado o ingresso, Juliette. Posição 3, bate 1. Alfa, Juliette, posição 3. Salvador, azul 4069, informação até autorização Campinas. 4069, Campinas, só um instante, por favor. Paulo Salvador, bom dia, Oceaner 6211, informação hotel, 380 para o Galeão. Confirmo, Oceaner 6211, bom dia, senhor, informação hotel, 380 para o Galeão, pronto, recorte. É 211, número 2, só um instante. Tempo 5514, na escuta. O código transponder será o 0260. Confirmo, 0260. Azul 4069, pode ser? Prossiga, Nestor. Autorizado Campinas, 340, rota do plano, decola da 10, direita, dial Leda, após Leda, Motiva, após Zulu 10, Bridge, após Zulu 16 e após Comfort. 119.8, 5104. Exato, Campinas 340, formato do plano, decola no hotel, direita após, da Almeida, após Ótima, da Pedro 10, Bridge, cruzou no meio, sai de plano, 1985, controle, transponder 5104. Correto, chame pronto, azul 4069. Chinemia 211, cópia. Afirma. Galeão autorizado 360, rota do plano, curva direita após decolagem, pista 10, da Almeida, após Leda Mótima, a Pedro 10, SMAP. Direto Lúvito, direto Barbacena, após conforto. 119.8, 5105. 621, Sano, rotagero 360 para o Galeão. Decoda 1-0, curva direita após, vai ao Leida Nótica, após o interceptor, pesou 1-0, conforme rota. 1-8, controle, 5-1-0-5, transponder, 621. Protegimento correto, reporte pronto, 621. Galeão. Alô, bom dia, gol 1963, gente do hotel, autorização Galeão. Gol 1963, Galeão autorizado, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, da Euleda, após Leda Mótima. A Pesolo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após Conforto. 119.8, controle, 5112. Autorizada 360, decola curva direita, da Euleda, após Leda Voa Mótima. A Pesolo 10, SMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena. 198 é o controle, aciona 5112, o gol 1963. 963, confirma a Vênus Unida? 360. Cotejamento correto, reporte pronto. Reportarão, 963. Salvador, bom dia, gol 1865, autorização Brasília. Sente no céu no 62. Confirme o gol 1865? Afirma, gol 1865. Autorizado, Brasília, 360. Rota do plano, Pesolo 17, decola da 1-0, curva direita, saída árvore, transição elefa, controle em 119.8, 5-1-1-7. Pesado Brasília, nível 360, rota do plano de voo, Pesolo 17, decola da 1-0, curva direita, árvore, transição elefa, controle 119.8, transponder 5-1-1-7, é o gol 865. 865, correto, você pode pôr. No quadro, parte 3 livre, chame o táxi. Alô, bom dia, gol no 093, informação hotel. 093, para Cofim, pronto cópia? Pronto cópia. 360 autorizado, decola da pista 10, curva direita, da Euleda após Leda Mótima. Intercepta Pesolo 10, bride a Pesolo no meio. Controle 119.8, 5114. Autorizado 360 com fim. Decola da 10, curva direita, da Euleda direto Mótima. Intercepta Pesolo 10, bride a Pesolo no meio. 398 controle, transponder 5-1-4, gol 093. Gol 093, reporte pronto. Será aberto. Segundo 4, livre táxi até o ponto de espera 10, táxi Apache 1 e Índia. Ponto de espera torre 118.95. Corrijo, 118.95, corrijo. E o ajuste 114. Request pushback and setup, extend 1.0.4.0. Stand by, to strap and push back as 0.4.0. Stand by as 0.4.0. Azul, fazer clear, start up and push back, Comtex. Clear to push back and start up at 0.4.0. Pesado além decolar, estamos 0, vento 290 com 19. Salvador, Bono 096, pushback para menos, oi. 093, 1963, livre, chame táxi. Esse é o meu táxi, 1093. Para o posto de acionamento, azul 4069. 0069. Confirma o seu portão? Parte 3. Parte 3. Quente. Tá livre, chama o táxi. Livre, chama o táxi, obrigado. 0621, posicionamento. Inicia de imediato, não sei? Negativo. Mantenha a posição aguarde do sonho. Mantendo, aguarde. 963, se tiver acionamento no 111. 63 no 111. Tráfego da companhia já foi autorizado no portão 8. Aguarde só um instante. Poderia ser em coordenação, senhor? Em coordenação está livre, no 0, no 963. Coordenação está livre, igual 963, graças. Ready for Texas, 4040, informe Galeão at alternate 0300 of endurance 124 on board. Clear to hold point, runway 10, QNH 104, tower 1, 18195. Azul 4040. Clear Texas, hold point, runway 10, tower 1, 18195, altimeter 10, 4040. Alô, senhor 6219, agora está totalmente pronto para o pushback. Alô, copiou 6219? Copiei, só um instante. Azul 4069 iniciando agora, o push? Neste momento, senhor. Bem, está livre hoje, né? Reporte táxi. Está livre, reportar. Toma o azul 4069 que o tráfego da Oxa vai puxar, ingressando aí no pátio 3. Código com a equipe sala apenas para informar o tráfego. Gente, azul, pode ser melhor. Para o pushback, acionamento, gol no 865, no 612. 612 é guarda no 865. Guardando. Apertei 4, runway 10, make 320 degrees, 02 knots. Your line up. 4-0, 4-0. Para o táxi, sou no 093, 163 a bordo, 3 horas e 15, até na Brasília. 093, reporte no através do 62. Será através do 62, 093. No 093, desloca o tráfego puxado no portão 5, tem condições de prosseguir com segurança? Afirmativo, prosseguir com segurança no 093. Via Índia, está livre até o ponto de espera, torre 2895, 1014 é o ajuste, chegou no 093. Via Índia, ponto 2895, a torre, 1014 no ajuste, chegou no 093. Bom dia. Azul 4069, seu sol. Refere, entrou em contato aqui com a gente. Esse voo foi cancelado. Confirme se vai prosseguir com essa matrícula ou se essa informação do cancelamento não procede. Vai prosseguir com esse mesmo número, como o Ferry Flight. Pesado, mas. Porque a empresa passou pra nós. Gente, então, vou informar em Freire, Chantal. O Chanel 62, no TAC, com 143 a bordo, 4 horas com. Confins, 4 horas, 143. Está autorizado Índia, ponto de espera 1895, 1014, ajuste 6219. Via Índia, ponto 090, 621. A Lima tem o 093. Lima tem o 093. Bom, 865, tem um tráfego da companhia. Terminou o push já no porta 11. Vai passar a retaguarda. Logo após a passagem do mês, vou autorizar. Para o táxi bom, 963, 170 a bordo, 4 horas e 15 de alterna Florianópolis. No 963, livre via pátio Índia, ponto espera 1895, 1014, o ajuste. Pátio Índia, 1995-1014, gol. Boa noite, 65, após a companhia passar a retaguarda, está autorizado pushback e acionamento. Após a passagem, está livre, gol 965. Para o táxi azul 4069, está com 5 a bordo, 6 horas e 10 de autonomia. A operativa é Ribeirão Preto. Do 4069, prossiga até a saída do pátio 3, da passagem a 737 Gol. Após, prossegue via Índia até ponto espera 10. 1014, o ajuste, 118.95.14. Prossegue até a entrada do pátio, dando passagem ao Gol, depois segue via Índia, ponto espera 10. Quando pronto, lá 2.895. Obrigado, meu Deus. Salvador, é o São Mike 6 Juliette, né, na posição 7, né, 5 do pátio 3. Mike 6 Juliette? Bom dia, senhor. Precisando utilização para reboque com a posição 5 do pátio 1. Está autorizado iniciar no pátio 1, corrigindo. No pátio 3 inicia até a posição 5. Reporte na saída do pátio 3. Ok, sim, reportaremos na sede do pátio 3. Muito obrigado. Será pronto, o chefe 6211. 6211, a Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem 6211. Salvador, bom dia, gol 963, ponto 0 da O, ponto 0 pro. Gol 963, mandei o ponto de espera lá no zero. Eu matei o gol 963. Mandei o ponto de espera. Eu matei o ponto de espera, gol 963. M2-1 autorizada, decolagem, pista no zero, vento calmo. Decolagem autorizada, 6-2-1. O 963, após a rolagem da Avianca, Lima tem cabeceira no zero. Após a Avianca, Lima tem no zero, com o 963. 8895, tá Guia Índia. Guia Índia, seu ponto espera com 9895, voo no 865. Decolagem 39, controle em 1198, boa viagem. 98, obrigado. Aqui, X-ray Juliette, autorizado ingresso no pátio 1, posição 5. X-ray Juliette, 7, muito obrigado. No 09-963, decolagem, pista no 0, vento calmo. Tempo de decolagem, pista no 0, voo no 963. Salve Salvador, bom dia, azul Alfa X-ray Oscar. Alfa X-ray Oscar, bom dia pra você. Salve, autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 08. Posição 8, pátio 3. Está autorizado iniciar, reporte na saída do pátio 3. Alfa XCO. Alfa XCO, reporte. Pátio 3, no 963, decolou 42, controle 1198. 198, gol 1963, graças. Autorizada decolagem, pista no 0, vento calmo. Autorizada decolagem, pista no 0, vento calmo. Foi Salvador, muito bom dia, Sideral 9970, foi LS, baixou e travou. Sideral 9970, justiça de aproximação, QNH 10 no 4, aguarde instrução de pouso. 7, aguardando livre pouso, Sideral. Azul 4069, decolou 44, controle 1 no 98, boa viagem. 7198, grato, bom trabalho, gente. Sideral 9970, autorizado pouso, pistão no 0, vento calmo. Livre pouso para o Sideral 9970, vento calmo. Gol 1865, visão a coronave na curta? Visão a coronave. Faz o pouso da mesma linha e mantém 1865. Faz o pouso da mesma linha e mantém gol 1865. Salvador, Alfa, Cleócio, solicito ingresso, Pátio 1, até posição 08. Autorizado ingresso para o portão 8, Azul, Alfa, Cleócio. Alfa, Cleócio, Pátio 1, até posição 08. É o 9970, no solo de 46, libere próximo à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Ligando à direita, 1, 2, 1, 9. Solo, Sideral 9970, bom dia. Sideral, bom dia. Prossegue Alfa aqui no Pátio 3, aí para não informou o portal a posição aqui. Seguir instruções do sinalizador. Ciente, Sideral 9970. 865,249, controle 1198. Bom dia. Salvador, Alfa, Torre, bom dia, Passaredo 2229. Passaredo 2229, cujo na aproximação, Querengano 0 no 4, reposta do externo, baixado e travado. Reportará baixado e travado, ajuste externo 0 no 4, Passaredo 2229. Sim, chamou. Tchau. Altitude? Seguro 500 pés, decola da 17, curva direita, litoral, controle em 119.8. Aciona 5122. Baixou, travou, fui LS visual com campo passaredo 2229. Autorizado pouso pista no zero, vento 280 com 39. Autorizado pouso pista no zero, passaredo 2229. E Oscar, e Oscar. 895. Torre Salvador, Gol no 649, duas milhas marcador, boa, bom dia. 649, na aproximação, que negar no 04, aguarde pista livre. Guarda livre, Gol no 649. Marque a Golf, confirme estacionamento. 10085 para 080 para Serra Novembro, Quebec de Fora. Só um instante. Passaredo 229, no solo 57, libera no próximo à direita, solo 121, decimal 9, agilizando manobras. 1219, passaredo 2229. Controle em 119.8 e aciona 5141. Código 5141, confirme PAB e autonomia. Horas, 2 a bordo, alterna conquista. Consegue com a torre em 118.5, tem um bom voo. Voo 649, projeto pouso pista no 0, vento 320 com 2 nós. Autorizado, voo no 649. Tudo plano, decolada 10, curva direita. Da Euleda, foi Leda Mótima, intercepta a Pesolo 10, prossegue SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, controle em 119.8, 5143. Pistão no 7, antes das 500. ótimo para puxa acionar. Solo, bom dia, passarelo 2-2. Bom dia, passarelo, prossegue na Alfa Quilo, pátio 3. Aí, Freire, não informou a posição, é, siga instruções do balizador. Afirmativo 249 no solo 00, libere a direita, solo 121 decimal 9. Obrigado, 249. Usado ingresso, decolada presente e decolada cabeceira. Mas, então, decolagem com o Proaçu, litoral sul, o Yankee, Oscar Yankee, ventos de 330 com 2 nós. Alfa de 10, portão 2, 649. Yankee Oscar Yankee, morando solo ao 01, acione no transponder 5122 e chame o controle em 119 decimal 8, o Yankee Oscar Yankee. 119.8, está alocado 5122. O Yankee Oscar Yankee. Tomando gate 2649, né? Afirmativo. Obrigado. Posso estar com o Sierra Golf? Salvador, bom dia, passageiro 2223, agora. 2223, autorizado entrada da conquista, nível 180, decola da 10, curva direita, saída árvore, transição elefa, após elefa conforme a nota do plano de voo, 119.8, 5150. Afirmativo, está autorizada nível 180 para a vitória da conquista, decola da 110 com primeira curva direita, árbor, elefa, 119.8, controle, 5150 no transponder, vai chamar para o pushback, acionamento 2223, obrigado. Protegimento correto, pode falar. Confirme, chamou o sol? Asta Caro Gomes, aqui que precisar. Autorização, registro 39. Asta 6570, irei coordenar o 390. Tenho autorizado o 350, só um instante. Zona 759, hotel confere, abaixo de 20 cópia. Essa resposta alinhada e pronta, CAGO. Alinhada e pronta, CAGO. Só 6570. Autorizado Recife 390, Aperuíste 58, decola da 10 esquerda, Pulca Aracaju, 119.8, 5146. Autorizado 390, Aperuíste 58, Pulca Aracaju, 198, 5146, transponder. Essa pode pronto para gestionar, mesmo assim que você quer. Camarada. Livre, chame táxi. Meu Mike Sierra Golf autorizado, decolagem pistão na 7, vento 290, grau 03, nós. Geral, consiga. A cópia 340, Teresina. Constante, geral. A Golf decolou azul no 1 no controle em 1198, boa viagem. 198, grato, é um bom fim de semana a todos. 759, cópia. Autorizado 360 para Guarulhos. Decolagem da 10 direita da Euleda para Leda Motiva. Intercepta a Pesolo 10, Bridge, Pesolo 6 e após conforme nota do plano. 119,8, 5151.